esse vai ser nosso primeiro podcast. É uma ideia que já está no papel há muito tempo. A gente não conseguia realizar por uma questão mesmo de logística familiar. É. Nós estamos com uma filha que completa esse mês 2 anos, né? E em função disso, a gente já estava com essa ideia há um tempo, mas a gente não conseguia colocá-la em prática. E hoje, com todos os fatores colaborando, a gente está aqui e vamos começar a bater um papo sobre o tema de escolhido para esse primeiro podcast, é a minha trajetória profissional, como é que eu cheguei na nutrição, para a gente ir fazendo um acompanhamento cronológico das coisas, como as coisas foram chegando na minha vida. E aí a gente vai dando continuidade depois com outros temas pertinentes na área de saúde, que é o nosso principal enfoque, mas aqui a gente vai falar de tudo que a gente quiser. Isso aqui é nosso, aqui a gente fala sobre o que a gente quer, o que a gente não quer. E também a gente está aberta aí para sugestões e vai ser um prazer poder discutir temas e até trazer outras pessoas para poderem estar aqui conosco, conversando também sobre outras questões interessantes. E aí depois é só deixar uma sugestão e vai ser um prazer poder conversar sobre isso. Bom, para começar, minha vida profissional não começou na nutrição. Eu me formei inicialmente em arquitetura. Então, algumas pessoas aqui da cidade sabem, né, que a minha trajetória profissional começou com arquitetura, embora tenha muita gente que também não saiba. Eu fui para o Rio com 18 para 19 anos, para fazer arquitetura, cursei arquitetura, e dentro da arquitetura, a minha área de escolha de atuação profissional era a área de restauração de patrimônio histórico. Gostei bastante, cheguei a trabalhar dentro dessa área durante um bom tempo, mas, embora fosse um talento, uma habilidade, não era aquilo que mais me preenchia enquanto pessoa. Uma realização mesmo, e aquilo ficou, essas questões ficaram rondando, né, na minha mente durante muito tempo, até que eu tomei a decisão de realmente realizar aquilo que eu tinha vindo fazer aqui nesse planeta, né? E foi uma busca solitária, foi um momento, acho que talvez esse podcast possa ser até mesmo para a gente conversar sobre essa transição de carreira, né? Que eu acho que é uma das coisas que muitas pessoas enfrentam ou não tiveram coragem de enfrentar, né? Eu não estava realizada, essa é a verdade. Eu tinha a habilidade para exercer aquela profissão, mas não me realizava como pessoa. E eu poderia ter ficado na arquitetura durante toda a minha vida, trabalhado, continuado a trabalhar dentro da área de restauração, durante toda a minha vida, mas existia algo maior, um incômodo maior do que me fazia, me impulsionou a buscar uma resolução. E aí foi uma busca solitária mesmo, porque não só minha família, todos os meus amigos, se você acaba iniciando uma jornada profissional, você faz relações dentro de uma profissão, e você fazer uma transição de uma área, né, como arquitetura, para uma área dentro da saúde, que é a nutrição, nem sempre as pessoas têm uma compreensão, um entendimento sobre isso. Então, eu não sabia o que eu queria. Eu só sabia que eu não queria continuar naquele local, né, dentro daquela situação onde eu estava, trabalhando, mas sem sim, o brilho nos olhos, né? E aí eu comecei a fazer buscas mesmo na internet, fiz muitos testes vocacionais pela internet e comecei, foi um processo assim, talvez acho que quase de um ano até eu conseguir tomar essa decisão mesmo. Foram noites mal dormidas, dias confusos, até você chegar ao ponto e falar assim, não, eu vou mudar, eu sabia que eu já ia mudar, eu já sabia. Eu só não sabia para onde, né? E assim, tão importante quanto você saber que você precisa mudar é você saber que direção, né? E aí eu fazendo esses testes vocacionais e tentando me conhecer melhor, foi um processo de autoconhecimento mesmo. Foi aí que eu comecei a buscar consistentemente uma visão mais interna sobre mim mesma, sobre o mundo, que acaba influenciando hoje. A gente vai chegar nisso daqui a pouquinho na conversa. Mas, enfim, com essa busca interna por autoconhecimento, para descobrir qual seria a minha verdadeira missão, né? Que eu acho assim, hoje em dia eu entendo que não como um trabalho, né? Mas como uma missão. Eu decidi começar a nutrição. Trabalhava ainda como arquiteta, para me manter lá ainda no Rio. Comecei a fazer o curso e me encantei. E isso, o próprio encantamento me motivou a continuar. Foi um momento complicado, né? O Fausto depois pode falar sobre isso também. A gente se casou, né? No primeiro ano de faculdade. Então, assim, teve um impacto financeiro nessa tomada de decisão. Eu deixava de ser uma profissional em tempo integral para virar uma estudante. Então, a nossa renda caiu no momento que a gente precisava dela, né? A gente já estava assumindo um compromisso um com o outro, né? A gente já namorava, e sobre relacionamentos pode ser um outro podcast, que nós temos 20 anos de relacionamento, mas aí nós decidimos que casaríamos naquele ano, e no momento em que houve toda essa transição, né? Mas eu fiquei algum tempo, acho que não me lembro mais agora se foi um ano e meio ou 2 anos, ainda mantendo os trabalhos dentro da restauração, junto com o curso, né, de a graduação na nutrição. Mas assim, foi um período puxado, foi difícil, que trabalhar, estudar. E nós casamos, então tinha nossa casa, todos os compromissos também dentro da nossa casa, mas foi um período gostoso. Agora, só para entender, qual é a sua formação em arquitetura? Bom, eu tenho bacharelado, né, em arquitetura e tenho especialização em patrimônio histórico, né, restauração de patrimônio histórico. Então, assim, é difícil, né, tomar uma decisão de abandonar uma carreira que já estava em curso, né? Todo mundo, assim, não digo todo mundo, mas grande parte das pessoas que trabalhavam com restauração no Rio, elas me conheciam e eu as conhecia também. É uma área restrita, é uma área pequena, não tem tantos restauradores no Brasil, muito menos no Rio. Então são pouquíssimas empresas, pelo menos era, né? Agora já não estou por dentro da área, eu não sei como está o mercado de restauração no Rio. Mas a minha experiência até o momento em que eu trabalhei nessa área era uma área muito restrita, porque as pessoas precisam de muita competência. É uma área extremamente selecionada. Então, eu sou muito grata por ter feito parte dessa área, conhecido essas pessoas, mas realmente era para ser um momento temporário. Contribuiu com certeza com o meu amadurecimento, era para fazer parte da minha história, mas hoje eu posso dizer que me encontrei, né, como profissional. E é isso que eu pretendo fazer. Tá, e você, quais foram os seus trabalhos dentro da arquitetura, dentro da restauração? Bom, lá no Rio, a gente trabalhou no, na restauração do Mosteiro de São Bento, na Igreja da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência. A minha equipe participou da restauração do Outeiro da Glória, mas eu não estava na obra. Então, da obra do Outeiro da Glória, eu não participei. Mas nós participamos também da restauração de uma capela dentro da Quinta da Boa Vista, né, dentro do Museu da Quinta da Boa Vista. dentro, uma pequena parte dele foi restaurada e nossa equipe também restaurou. Já em Paraty, nós restauramos uma igreja lá, agora já não me lembro exatamente o nome dela, mas é uma das igrejas patrimônio histórico que fica bem no centro de Paraty. Já tem muitos anos, né, que eu saí dessa área. Eu lembro de você contando a história dos cravos que você tinha que tirar e que você não podia usar um martelo, você tinha que fazer basicamente, era com instrumento muito delicado. É um trabalho que não é muito, vamos dizer assim, talvez seja delicado, mas não muito feminino, né? Você trabalha com furadeira, você trabalha com chave de fenda, porque você tem que, muitas vezes, desconstruir peças para restaurar a parte interna dessas peças, depois fazer toda a parte externa, mais estética, né? Mas é um trabalho extremamente gostoso, requer muita habilidade, muita paciência. E você teve alguma... E você tem alguma boa lembrança desse... Ah, tem todas boas lembranças, né? Você conhece a arquitetura desses locais por um ângulo que as pessoas não visitam. Então, os andaimes são montados, às vezes, em 15, 20 metros de altura. Você entra pela parte interna, de capelas ou de igrejas que as pessoas nunca entram. Eu comecei, por exemplo, é até engraçado falar isso, mas meu primeiro trabalho dentro da área de restauração foi fazendo a restauração de um túmulo. Um túmulo extremamente histórico que ficava dentro de uma das... foi dentro da Igreja da Ordem Terceira, no centro do Rio, ali na Carioca. E eu fui, né, selecionada para fazer estágio. Eu ainda nem era formada. E quando eu fiquei sabendo que eu trabalharia no túmulo, foi um certo choque, vamos dizer assim. Mas o meu entusiasmo era tanto que depois você até esquecia que aquilo era um túmulo. Para mim, aquilo passava a ser uma obra de arte. E foi meses em cima daquele túmulo, que era gigantesco. Eram mais de 3, né, andares. Então, eu comecei trabalhando na parte de cima dele até chegar no solo. Foram bastante meses aí de dedicação. E as más recordações? Você tem alguma? Más recordações? Eu acredito que não, senão eu estaria lembrando delas agora. As boas eu lembro, sim. Era muito bacana visitar esses monumentos de um outro olhar totalmente diferente. Ah, lembrei agora também uma igreja, se eu não me engano, ela tem um estilo neogótico lá em Petrópolis. E nessa igreja eu trabalhei na parte externa e ela é enorme. Assim, você escala andaime, o que é, assim, super aventureiro, né? E eu gosto pra caramba dessas coisas, então eu gosto de altura. Então, essa foi a igreja, né? O monumento mais alto que eu trabalhei. E na parte externa, né? Então, você escala todo no braço. Talvez seja daí que venha também o meu interesse por atividade física, né? Acho que desde sempre a minha vida também está relacionada com atividade física. E eu achava aquilo o maior barato, escalar andaime, às vezes 20 metros no braço. E às vezes, quando você esquecia algum instrumento segurança fundamental... Não, eu digo assim, alguma argamassa que deveria ser usada, algum equipamento que você precisava e desce tudo de novo, enfim. Mas era muito gostoso. Era bem bacana essa época. Agora, quando você entrou, quando você decidiu fazer o curso de nutrição, quais foram as suas principais dificuldades? Olha, eu diria que a principal dificuldade não foi no curso. No curso não considero que tenha havido nenhuma dificuldade, não. A principal dificuldade foi eu aceitar que eu tinha feito uma escolha que não era definitiva. Eu levei um tempo para aceitar isso. Aceitar que, às vezes, se gasta tempo, não é se perde, às vezes se gasta tempo para se chegar onde se quer. Então, esse foi o ponto de virada. Foi eu aceitar que eu tinha dado o meu melhor, realmente eu tinha habilidade, eu poderia estar ali com aquelas pessoas, elas estavam satisfeitas comigo, mas eu não estava satisfeita, então eu precisava mudar. Então, eu estava imersa dentro de um meio onde todos me apoiavam, todos me acolhiam, todos acreditavam em mim. Isso dentro da arquitetura. Uhum. E falar para aquelas pessoas que aquele não era o meu caminho, falar para os meus pais que esse também não era o meu caminho, falar para os meus amigos. Eu fiz grandes amizades dentro da arquitetura. Tenho duas assim, amigas e irmãs que fazem parte da minha vida até hoje, foram grandes presentes que a arquitetura me deu. Então, falar para todos eles que aquele não era o meu caminho, que eu ia me desvincular, nossos caminhos tomavam um novo rumo a partir daquele ponto, foi muito difícil. Eu passei alguns momentos difíceis na minha vida, como todos passam, mas esse, com certeza, foi um dos momentos mais difíceis. Da minha infância, adolescência e vida adulta, tudo foi tranquilo até então, e esse momento foi um momento realmente onde eu precisei falar assim, eu virei adulta, agora esse é o ponto de virada e estou tomando uma decisão que não tem volta. Então, o curso de nutrição, pelo contrário, aquilo para mim era como beber água. Cada aula, enfim, cada matéria, cada trabalho, cada apresentação, aquilo entrava na minha cabeça como se já fizesse parte do meu raciocínio. E uma das matérias que mais as pessoas têm dificuldade, que é a bioquímica, eu sou alucinada, eu sou apaixonada. Então, assim, eu ajudei bastante alguns colegas, eu tinha o maior prazer em explicar, de ajudá-los, incentivá-los, explicar, desmiuçar. Na verdade, eu sempre tive essa facilidade, pegar a parte complexa do curso e traduzir, talvez, de uma forma mais simples e ajudar os meus colegas, né? Porque, para mim, era a nutrição entra de uma forma até mais simples, né, dentro do meu raciocínio do que as habilidades para arquitetura, desenho, enfim, coisas que eu tenho. Tenho desde criança. Fui uma criança que sempre gostou de desenhar, de pintar. Tanto é que nosso vestido de casamento fui eu que criei. Mas isso é uma habilidade somente. A facilidade mesmo que eu tenho é essa de gostar da bioquímica das coisas, entender reações químicas, por que determinado nutriente age em tal local e, principalmente, como ajudar as pessoas a mudar seu comportamento através de uma alimentação diferente, né? Que hoje é o desfecho assim, da nutrição na minha carreira, né? Eu vim por essa parte mais técnica que a gente aprende na faculdade, né? Então, tem uma formação convencional, uma formação clássica, porém, eu sempre observei que grande parte dos atendimentos, eles não tinham sucesso. E não era por falta de informação. Hoje, toda pessoa curiosa, ela consegue boas informações. Sabendo filtrar, ela tem boas informações na internet sobre alimentação, sobre saúde, sobre qualidade de vida. Porém, essa é uma visão minha, somente, né? Eu quero dizer que é somente a minha visão. O que eu acredito é que não basta para um processo de mudança ter informação. A informação, ela é útil a partir do momento em que você está aberto a mudar seus hábitos, de uma mudança que começa, Fausto, nas escolhas, na forma de pensar. E foi aí, um pouco frustrada por não conseguir ter uma mudança 100%, né, de todas as pessoas que eu atendia, que eu busquei o coach. Então, hoje eu posso dizer que eu estou chegando no, na fórmula que eu acredito que seja mais eficaz, que é primeiro trabalhar a parte comportamental, preparar um meio de campo, um terreno, para que aí sim se trabalhe com planejamento nutricional. Então, a minha história ela veio evoluindo, não só durante a vida, mas também dentro da minha jornada como nutricionista. E eu não acredito que eu sou nutricionista. O que eu vejo, se eu pudesse, né, me classificar, eu vejo que o que eu gosto de fazer é ajudar as pessoas a se desenvolverem dentro da área da saúde, dentro da sua própria saúde. Então, as ferramentas de coaching, né, que agora chegam com uma maior visibilidade no Brasil, isso ainda está crescendo, né, no Brasil agora. Então, eu acho que é exatamente isso que vai fazer toda a diferença no empenho que uma pessoa tem ao pegar um planejamento nutricional. Porque quando você faz uma consulta, a pessoa chega na sua frente, se a pessoa senta diante de você, você consegue quase que tocar a atenção dela. Ela traz tanta expectativa, tanto medo, tanta dúvida, tanta má experiência com sua própria alimentação, com seu próprio corpo, que por mais que você dê a essa pessoa um planejamento nutricional extremamente bem feito, fica faltando abraçar essas outras questões: atenção, os medos, a autocrítica, a percepção de si mesmo. E durante algum tempo eu fiquei muito frustrada, porque eu só tinha em mãos a ferramenta que eu tinha aprendido na faculdade, que era trabalhar com a parte técnica. Dentro da parte técnica, não só a graduação, eu tenho a especialização em nutrição funcional, que por si só é uma super ferramenta, é uma super complementação da nutrição. A nutrição funcional ela é uma forma diferenciada de olhar o indivíduo, porque a gente quer tratar sempre a causa dentro da visão nutricional. E para, eu diria, para quase todos os problemas de saúde, nós podemos melhorar ou até curar em algumas nuances, vários problemas de saúde, né? Porque a nutrição funcional ela vai na causa, você avalia muitos sistemas, são muitos sintomas que você leva em consideração, e não só isso, a correlação desses sintomas, né? Então, é uma consulta demorada e deve ser assim, tem que ser assim, porque não se entende um indivíduo com meia hora, impossível. E às vezes o mesmo paciente, você leva algum tempo trabalhando com ele para você compreendê-lo. Mesmo que você tenha toda essa avaliação criteriosa, porque cada pessoa responde de uma forma. Então, mesmo que a pessoa apresente uma sintomatologia específica, por exemplo, dor de cabeça, essa dor de cabeça ela pode estar sendo gerada por inúmeras coisas. E às vezes o quadro que o paciente te apresenta num primeiro momento te leva a uma determinada causa. E aí você vai buscando tratar essa causa, só que depois, ao conhecer essa pessoa um pouco melhor, você vai descobrindo, vai tirando camadas. Então, eu acho que eu poderia definir assim, a gente vai trabalhando por camadas, né? Você trabalha inicialmente com uma primeira camada, e ao conhecer mais o paciente e por estar acompanhando ele sempre, você vai para uma segunda camada, uma segunda que está mais abaixo, e depois você vai até uma terceira camada. Mas muitas pessoas abandonam, né, o tratamento muito antes de você chegar numa segunda camada. Possivelmente porque essas pessoas elas não tiveram a consistência, né, a persistência, e não foi falha minha ou de nenhum outro nutricionista. É uma falha pessoal mesmo, porque a pessoa, às vezes, ela não desacredita do profissional, mas ela está desacreditada de si. Então, são aquelas pessoas que buscam um profissional, buscam outro, buscam diversos tipos de tratamento. Pílula mágica. É, sempre. É do ser humano buscar uma alternativa rápida de resolução. Porém, o que a minha experiência me mostrou e me fez buscar o coach é que as soluções, para elas serem mais rápidas, você precisa conseguir tratar essas camadas mais internas também no que se refere ao emocional, ao psicológico, ao comportamento, né? E eu acredito que agora, nessa fase da minha vida profissional, eu esteja começando a chegar em um modelo de atendimento que eu acredito ser eficaz. E pelo menos enquanto profissional, eu sinto que eu estou fazendo de forma ainda mais completa a minha parte. Então, isso me deixa mais realizada. Então, você fez o curso de nutrição, fez o curso de... Fiz a especialização, né, a pós-graduação em nutrição funcional. Fiz uma primeira especialização em coaching, que foi pelo Instituto Brasileiro de Coaching. E fiz a minha segunda formação em coaching, que é pelo Instituto Health Coach, que é um coach direcionado para emagrecimento. Então, eu fiz o que a gente chama... esse coach que eu fiz no IBC é um life coach. Então, é um coach que trabalha qualquer esfera da vida, né? Então, dentro do life coach, alguns coaches direcionam para coach de carreira, outro coach de relacionamento, outros coaches de emagrecimento, mas o life coach, ele é um coach abrangente. E aí, dentro do life coach, a pessoa se especializa sempre em um nicho. Como o meu nicho sempre foi área de saúde, eu tentei aprofundar ainda mais fazendo essa segunda formação em coach de emagrecimento consciente. Então, agora, juntando nutrição, especialização em nutrição funcional, life coach, coach de emagrecimento, eu considero que tem bastante bagagem para poder trabalhar de uma forma bem, bem completa. A profissão de coach, ela é regulamentada? Sim. Existe até código de ética, né? Tem toda uma regulamentação, sim. Mas o título de coach, qualquer um pode usar esse título? Não, de forma nenhuma. Você precisa ter uma certificação, né? Cada escola de coaching, ela tem o seu curso. Alguns cursos são bem mais longos, como esses dois que eu fiz. São cursos de muitos módulos, né? A pessoa tem até 2 anos para a realização desses cursos. E tem formações mais curtas, porém todas são escolas certificadas, onde você tem que apresentar um trabalho final para obtenção do seu certificado, né? Então, é até importante a gente abrir espaço para falar sobre isso, que tem muitas pessoas que se intitulam coaches, mas não tem certificação. E isso é uma profissão. Na verdade, eu considero que eu tenho agora uma terceira profissão: arquitetura, nutrição e o coach. Eu utilizo, no momento, a junção entre a nutrição e o coach, mas são duas profissões diferentes. Dentro do coach, eu utilizo o coach de emagrecimento e o coach de mudança de estilo de vida. Fora do Brasil, esse tipo de coach é chamado de health coach, né? Ou seria o coach de saúde. Só que no Brasil a gente não tem muito essa terminologia, né? Então, nem tem um título específico. Qual que é o nome, seria o nome do seu nicho? Bom, o nome do meu nicho são pessoas que querem emagrecer e mudar seu estilo de vida, melhorar seu estilo de vida dentro do que se refere à saúde. Então, por enquanto, eu chamo de coach de mudança de estilo de vida, ou coach de emagrecimento. Mas as pessoas normalmente procuram esse tipo de trabalho são pessoas que têm algum tipo de dificuldade em relação a as suas próprias, gerenciar a própria mudança. Aí você me perguntaria, né? Coach de emagrecimento é para pessoas obesas? Ou... Coach de emagrecimento é para pessoas obesas? Bom, você formalizou a pergunta. Olha, eu diria que qualquer pessoa que ela tem dificuldade de perder peso ou de gerenciar seu próprio peso, qualquer pessoa que tem problema com o seu peso, o coach é para essa pessoa. Existem pessoas com 5 quilos a mais que estão muito mais incomodadas com esses 5 quilos a mais do que pessoas que estão com 20 quilos a mais. Porque existe uma esfera emocional muito relacionada com o ato de alimentar, né? Então, o coach, ele vem, o trabalho em coach, ele vem trazer uma clareza para a pessoa sobre o porquê. Por que que ela se comporta assim? Quais são as emoções, os pensamentos que geram os hábitos que ela tem? E a partir desse esclarecimento que é percebido pelo próprio cliente, o processo de coach, ele simplesmente conduz a pessoa que faz sua própria descoberta, né? Através das ferramentas que nós utilizamos no processo. Então, a pessoa ela é levada a descobrir as emoções e os pensamentos que regem as suas escolhas. Então, serve para uma pessoa que quer parar de fumar, pessoas que querem se tornar mais ativas e têm problema, aí, às vezes, de se manterem consistentes para praticar uma atividade física, pessoas que estão com 2, 3, 20, 50 quilos a mais, enfim, pessoas que querem melhorar a sua qualidade de vida e saúde dentro do coach aplicado para mudança de estilo de vida. Agora, quais são, dentro do coach, quais são as dificuldades dentro do coach, do atendimento? Bom, eu posso dizer que talvez seja o fato de o cliente não estar num lugar onde ele costuma visitar com muita frequência. O que eu quero dizer com isso? Ele vai revisitar emoções, ele vai se deparar com a verdade dele mesmo. E uma das coisas muito bacanas de se dizer é que uma das premissas do coach é o não julgamento. Então, você está ali de frente para o cliente de uma outra forma, é totalmente diferente de um atendimento na nutrição, onde as perguntas e respostas são muito mais técnicas, voltadas, você tem dor de cabeça, seu intestino funciona bem, você tem cãibra, enfim, a resposta é sim ou não, a pessoa fala quanto tempo tem aquilo, a frequência que está tendo aquele sintoma, mas a pessoa não visita a sua parte emocional, entendeu? Muitas das vezes o problema do sobrepeso, do é exatamente esse local que a pessoa não quer visitar. Então, é muito comum as pessoas se desabarem em prantos dentro de uma sessão de coaching, porque as próprias respostas que ela dá para si mesma diante daquela sessão fazem com que ela tome uma postura totalmente diferente a partir daquele momento. Tem pessoas que são totalmente transformadas com uma única sessão. Às vezes, uma primeira sessão é um gatilho para que a pessoa mude de uma forma tão magnífica, tão consistente, que ela consegue perder 5, 8 quilos com uma maior facilidade, sem trabalhar planejamento nutricional. Agora, é por isso que as outras metodologias que a gente vê no mercado, é por isso que elas só funcionam a curto prazo? Quais metodologias você refere? Por exemplo, você tem, eu não quero citar nomes, é claro, mas existem centros onde você vai, paga uma consulta, né, faz um... Nem consulta, seria um tratamento. Um tratamento, né? Pois é. Eu chamo isso de cápsula do tempo. É onde você entra, seja com uma cirurgia plástica, seja por um tratamento estético, Você entra dentro daquela cápsula do tempo, gordinho ou não gordinho, mas com aqueles hábitos nocivos. Saiu da cápsula do tempo, você está magrinho. Só que você tem a mesma postura que você tinha quando entrou. A única coisa que foi modificada dentro da cápsula do tempo foi seu corpo. Uhum. E aí o que acontece? Você saiu, acabou de sair de uma cirurgia plástica. Você sai exatamente como você entrou, com os mesmos hábitos que construíram aquele corpo que te levou a buscar aquele local. Então, essas cápsulas do tempo, elas simplesmente mudam a parte externa. Só que a parte interna que gera o problema, ela continua lá, que a cápsula do tempo não pode tirar. E aí, o que acontece? A pessoa, com um mês, dois meses, três meses, ela mantém o mesmo padrão. Uma pergunta bacana de se fazer é o seguinte: se você entrou numa cápsula do tempo e te entregaram um corpo dos seus sonhos, uma saúde dos seus sonhos, seja com a qualidade que for, enfim, te entregaram, acabaram de deixar nas suas mãos esse corpo e essa saúde perfeitos que você sempre sonhou. A pessoa reflete, com quanto tempo, na verdade, quanto tempo você gasta para estragar esse corpo com os hábitos que você tem? É. Então, assim, infelizmente, a busca pela fórmula mágica, ela vai sempre estar no inconsciente, né? A pessoa sempre quer construir em segundos aquilo que ela levou anos para destruir. Sabe por quê? Chega um determinado ponto que a pessoa não se suporta mais. A pessoa está cansada de fracassar. Ela está cansada de estar com, sei lá, 5, 10, 15, 20 quilos a mais. Ela está cansada de não conseguir fazer atividade física com consistência. Ela está cansada de tentar emagrecer e não conseguir. Só que ela está tentando isso há anos. E está tentando de forma errada. Porque se ela tivesse tido a fórmula certa, já seria definitivo. Então ela está tão cansada e tão exausta e tão com as suas próprias forças minadas que ela quer uma cápsula do tempo. Ela quer ser emagrecida. Cápsula do tempo é isso. É um processo externo de emagrecimento. A pessoa quer qualquer coisa que falem para ela que em 15 dias você perdeu seus 15 quilos. Ok, mas e depois? Entende? Uhum. Depois, existem esses métodos? Sim, tá cheio de cápsula do tempo. Quantas pessoas eu já atendi que já passaram por inúmeras intervenções radicais? É HCG, é tratamento com medicamento, é cirurgia plástica, é tratamento estético com sessões caras. Pessoa tenta, faz, até tem resultados, porque, por exemplo, um método de emagrecimento com HCG, a pessoa emagrece. Só que a pessoa não aprendeu a gerenciar o peso. Ela não adquiriu ferramentas para manter um corpo saudável. Então, assim, não adianta. O que eu acredito por trabalhar nisso desde 2007, quando eu comecei a fazer nutrição, com as experiências que tive na faculdade, com as experiências que tive depois, com as inúmeras situações similares a essa, de atender pessoas que sempre estavam buscando cápsula do tempo, hoje eu sei que se a pessoa ela não faz uma mudança de postura, não é só uma mudança alimentar, é uma mudança de postura diante da vida, diante da alimentação, ela não tem sucesso a longo prazo. E foi aí que eu vi a necessidade de adquirir ferramentas que me dessem a habilidade que eu não tinha. Nenhuma faculdade vai te ensinar essas habilidades. As faculdades, elas são, pelo menos aqui no Brasil, elas são locais de você aprender ferramentas técnicas. Então, eu tive essa necessidade. E como é que o coach entrou na minha vida, né? Na verdade, só voltando aí, você diz a... Isso não é só para nutrição, não. Isso é para qualquer curso, né? Aqui no Brasil, você faz uma faculdade, você aprende toda a parte técnica daquela profissão, mas o mercado de trabalho, você sai totalmente despreparado para o mercado de trabalho. Sim, e até mesmo porque dentro da faculdade é tudo corrido, né? Você tem inúmeras grades curriculares para cumprir e você vê um pouco de cada uma delas. Seja no meu curso, seja na medicina, seja na farmácia, seja em qualquer área. Então, cabe mesmo ao profissional depois, dentro do seu nicho de atendimento, buscar mais ferramentas, né? Ninguém sai preparado da faculdade. Na faculdade, na verdade, acho que talvez seja a linha de largada, né? Na verdade, é o começo. É o começo, né? A vida profissional ainda vai ser construída, você vai adquirir experiência, né? Vai passar a realmente atender, né? E começar a desenvolver as suas ferramentas, como você disse. Sim. Aí eu ia falar sobre como que o coach entrou na minha vida. Como que eu descobri isso? Eu não conhecia, como talvez ainda a maioria das pessoas que estão nos ouvindo. E no Brasil isso é bem, bem novo. Eu estava buscando, diante dessa insatisfação profissional, uma forma de melhorar. Eu estava tão, tão inquieta em relação ao que eu pudesse fazer em relação à qualidade do meu trabalho, que eu busquei uma coach de carreira. Mas eu não sabia nem que era esse o nome. Uma amiga me falou que uma profissional... Diz, quando você diz coach de carreira, um coach de transição de carreira? Não, não, não. Eu vou chegar lá. Que uma amiga me indicou, uma profissional que fazia coaching. E ela trabalhava com qualquer questão, né? Era uma life coach, dentro do life coach. Ela fazia com que você avançasse dentro da questão que você tinha proposto como objetivo a ser trabalhado. Dizendo, eu vou tentar, eu vou experimentar esse negócio aí de coach. Aí, na primeira sessão, você tem cada coach trabalha de uma forma, mas dentro da formação dela, ela tem uma entrevista inicial em que você estabelece qual que é o objetivo do seu processo. Mas isso é básico para todo o processo de coach. Você tem que ter uma questão que você leva para ser trabalhada. E dentro do meu processo de coaching, eu queria justamente melhorar a minha vida profissional, né? Eu queria melhorar o que fosse possível dentro das minhas habilidades como pessoa, as minhas habilidades humanas, para que as minhas habilidades humanas, uma vez melhoradas, autoestima, minha autocrítica, enfim, todas essas questões que eu pudesse melhorar enquanto pessoa pudessem ser direcionadas para a minha carreira. E foi maravilhoso. Foram, se eu não me engano, acho que 10 sessões. E até a minha qualidade de sono melhorou. Para você ver como que as questões, elas se esbarram uma nas outras. É uma teia de aranha. Então, eu fui trabalhar com a minha coach, qualidade na minha carreira, só que eu reduzi a ansiedade, eu melhorei meu sono, eu melhorei minha autoestima, eu melhorei a minha autoimagem, eu ressignifiquei coisas do passado, enfim, porque eu acho que toda pessoa que tem muita preocupação em dar o melhor de si para o outro, ela sempre quer se melhorar para poder atender o outro da melhor qualidade. Foi isso que eu fiz. Era esse meu objetivo. Eu falei para minha coach, eu quero poder me limpar, né? O meu objetivo é eu me limpar de tudo que eu tenho, talvez, entre aspas, negativo, tudo que possa estar me atrapalhando. Ou vamos explicar melhor assim, as coisas que possam estar me embaçando, de conseguir usar melhor minhas habilidades de ouvir meu cliente, de entender o meu cliente, de não julgar, enfim. Então, o meu processo de coach foi um coach para melhorar a minha carreira, né? Só que com isso, para eu chegar nesse resultado, eu tive que me melhorar, né? É claro que cada um de nós é uma obra que nunca acaba. Eu tenho um trilhão de coisas ainda para ressignificar, para melhorar. Mas ajudou demais. E foi aí que eu me encantei pelo coach. Já no meio do meu processo de coach, meu pessoal, eu falei, eu vou buscar uma formação. Aí eu comecei a minha primeira formação, que foi no Instituto Brasileiro de Coach. E ao fazer uma formação de coach, você se aprofunda ainda mais, né, nas habilidades humanas, no seu autoconhecimento, porque, como eu falei, você revisita você mesmo. Então, é maravilhoso. É uma coisa assim, é só vivenciando um processo de coach, ou fazendo uma formação, que a pessoa compreende a amplitude que se tem dentro de um processo, como se pode avançar. Sempre que você faz um processo específico, com um tema específico, você sempre melhora em muitas outras coisas. É uma pessoa que vai buscar um coach de emagrecimento, que é esse nosso objetivo, né, aqui, ela vai passar por inúmeras outras melhoras. O emagrecimento é um dos objetivos tratados, mas possivelmente essa pessoa vai ter melhoras na sua própria autoimagem, autoestima, nível de ansiedade, estresse, cobrança, a expectativa que gera em si, no outro, enfim. E cada caso é um caso, né? Porque cada pessoa é uma situação específica. Agora, o coaching, como que ele é diferente do atendimento básico da nutrição e da nutrição... Ou melhor, vamos fazer o seguinte, explica qual que é a diferença entre o atendimento nutricional padrão, da nutrição funcional e de um coaching de emagrecimento. O que muda? São coisas totalmente diferentes, vamos lá. A nutrição convencional, ela já tem na sua base o tratamento dos diversos problemas de saúde com base na alimentação. A nutrição funcional, ela tem um aprofundamento dessa visão. Ela vai utilizar o nutriente, jogando esse nutriente na célula-alvo. É como se você potencializasse a nutrição. Porque a investigação dentro da nutrição funcional, ela é muito mais ampla. Então, cada sintoma, ele é tratado por um conjunto de nutrientes específicos. Então, dentro da nutrição funcional, você tem, vamos dizer, um conjunto de ferramentas mais amplo. Mesmo porque se trabalha com uma teia de inter-relações metabólicas, não só cada sintoma é analisado, mas a inter-relação entre os sintomas, é uma visão mais complexa. Agora, o coaching é uma outra coisa. A nutrição se trabalha consulta a consulta, e o próprio paciente, ele faz o seu agendamento. O coaching é um processo. O coach, já tem um conjunto de sessões, um número de sessões pré-estabelecido. Um processo de coaching, ele tem no mínimo 10 sessões. Alguns coaches trabalham com 10, outros com 12, mas a média de um processo de coaching é 10 sessões, ou seja, quando você contrata um coach, você vai ficar em atendimento, em tratamento, pelo menos aí entre 2 meses e meio a 3 meses, já dependendo do espaçamento que você for dar entre as sessões. E o foco do atendimento em coach, mesmo do coach que trabalha com emagrecimento, é mudar a forma como a pessoa pensa, e daí a forma como a pessoa sente, e daí a forma como a pessoa age, e daí a forma como ela cria um hábito. O processo do coach é isso. pensamento, emoção, sentimentos e atos. Então, nunca se trabalha isso em uma sessão. É impossível. Uma sessão, ela pode ter um impacto bem positivo sobre essas questões, mas é necessário um processo de cerca aí de 3 meses para você realmente mudar um hábito, né? Dentro do processo de coaching, se o coaching ainda é nutricionista, ele pode não só fazer o processo de coaching e ainda trabalhar com as consultas. Então, é um trabalho ainda mais completo, né? Mas são dois profissionais, é como se fossem dois profissionais te atendendo. Você vai passar para o seu processo de coach e tem um dia específico que você vem para consulta nutricional. Não se faz as duas coisas ao mesmo tempo, no mesmo dia, porque são coisas diferentes. Quando a gente fala de um atendimento de coach, né? O que que a pessoa tem que... Ela tem que entrar num processo desse já preparada para alguma... Sim. Como que a gente sabe se uma pessoa está preparada ou não? É claro que tem pessoas que não estão preparadas. A gente tem uma entrevista inicial com um rastreio de perguntas. Dentro dessas perguntas, você tem condições de perceber em que estado essa pessoa está e se realmente ela está no momento propício para o pro processo de coaching. Então, isso o profissional vai fazer através de um rastreio na entrevista inicial. E depois que esse rastreio é feito... Pode ter, por exemplo, a não indicação. Através da percepção do coach, ele pode perceber, não, você não está preparado ainda para um processo de coaching. E tudo bem, continuamos amigos. Entendi. Né? Em termos de valores, o processo de coaching ele tem um valor diferenciado, é um valor que leva em consideração esses 3 meses de atendimento. A pessoa pode... parcelar, a pessoa tem... Não é tão barato como uma consulta, que é um momento pontual, né? Então, você tem que levar em consideração que é um processo de 3 meses. Mas tem como se trabalhar e tornar isso acessível. Agora, existe... A gente vai terminar essa... Né, finalizar esse nosso primeiro podcast, né, com... Acabamos falando muito de coaching, né, do processo. É. Mas é exatamente isso. A minha vida profissional, ela chega aqui. Exatamente nesse momento. Onde eu acredito que é o trabalho em coaching com a nutrição, com a atividade física, que é o caminho que se deve trilhar. Não vejo, até o momento, um outro caminho. Agora, existe, para finalizar, existe alguma ferramenta que as pessoas já podem ir utilizando? Alguma coisa alguma coisa do coaching, né, que elas já podem, que você possa disponibilizar para eles? Já está disponível, foi elaborado no final do ano passado, uma ferramenta de Projetando 2018. Nada mais é que um conjunto de perguntas para que a pessoa já tenha uma auto-percepção de coisas que precisa mudar, de pontos de melhoria, né? E está disponível no site. Qual que é o site? É idriacarvalho.com.br. www.idriacarvalho.com.br. Isso. Tá. Então, a gente pode finalizar esse primeiro encontro. Espero que a gente tenha contribuído aí de alguma forma, né? Essa foi a minha trajetória e podem também sugerir novos temas. O nosso objetivo é sair um pouco do lugar comum, porque falar sobre a importância do magnésio ou a importância da chia está cheio na internet. Isso aí, o que mais tem na internet sair um pouco desse lugar comum e é bem provável que a gente aborde muito mais questões de coaching do que propriamente só de nutrientes, nutrição. Isso aqui também é uma plataforma, né, para a gente não vai ter muita A gente não vai ter muita, como se diz, empecilhos, né? Isso aqui é vai ser literalmente uma forma com que eu e a Ida, a gente compartilhe o nosso conhecimento, especialmente o dela, né? E esperamos, né, que a nossa audiência ela cresça, vocês participem, mandem perguntas, comentários, reclamações, críticas, né? Esse objetivo, né? Ser útil. Ser útil. É isso aí. Até a próxima. Até. Abraço. Tchau, tchau.